Trilha sonora original do filme Bonequinha de Luxo de Blake Edwards, de 1961, de Henry Mancini. Orquestra regida pelo autor. E assim encerramos grandes clássicos desta terça-feira, que está de volta amanhã, a partir das 14h, com a apresentação de Rui Vasconcelos. Grandes clássicos. O mundo da música de concerto. Realização MEC FM. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. De segunda a sexta, 9h da noite, hora de jazz na Rádio MEC. Nesta sexta, ele foi uma das figuras com mais destaque no jazz da costa leste norte-americana. Confira o swing e o lirismo na dose certa do saxofonista Art Pepper. Jazz livre nesta sexta às 9h, aqui na Rádio MEC. Alô, amigos da Rádio MEC. Aqui fala o Henrique Casas. Nos concertos UFRJ dessa semana, estaremos homenageando os 100 anos das viagens dos Batutas a Paris e à Argentina. Dois programas imperdíveis. Concertos UFRJ, toda quarta, 22 horas, aqui na MEC FM. Um grande sucesso da nossa teledramaturgia. De volta na tela da TV Brasil. Os Imigrantes, uma novela de Benedito Rui Barbosa. Acompanhe a saga dos imigrantes que ajudaram a construir o nosso país. Os Imigrantes, de segunda a sábado, às 18h. Sintonize a TV Brasil. Brasília e Rio de Janeiro, canal 2.1. São Paulo, canal 1.1. E nos acompanhe pelas redes sociais. TV Brasil. O Harmonia comemora o aniversário de nascimento de dois compositores hoje. O primeiro é Georg Buffat, que faria 369 anos. O segundo é Mikhail Glinka, que completaria 218 anos de vida. Não perca o Harmonia, hoje, 8 da noite, aqui na MEC FM. 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma homenagem da Rádio MEC. MEC FM, ZYD465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH705, 87,1 MHz, Brasília. Ondas médias 800 kHz. Parabólica Star One C2, 3.747 MHz. Internet mecfm.ebc.com.br. MEC FM, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. 6h. Antena MEC. Olá, amigos, muito boa noite. Está começando agora o Antena MEC, seu programa cultural de fim de tarde. Eu sou o Sidney Ferreira e nós vamos juntos até às 7h da noite. Hoje nossa entrevista especial é com o violoncelista Hugo Pilger para uma conversa sobre a apresentação desta quarta-feira no espaço Guiomar Novais, da Sala Cecília Meirelles, na qual ele e o pianista Ney Fialco lançarão no Rio de Janeiro o premiado álbum Cláudio Santoro, a obra integral para violoncelo e piano. E nesta terça-feira, 31 de maio, temos também aquele encontro marcado com Cátia Navarro. É a coluna Momento Literário, que hoje leva até a sua estante o talento da escritora Paola Torres, um dos grandes nomes da nossa literatura. E a partir de hoje, nos 100 dias que faltam para o centenário do rádio no Brasil, confira 100 programas especialíssimos que contam um pouco dessa tão rica história. Além, é claro, de mais dicas culturais e sempre muita música boa para você. Tudo isso aqui no seu Antena MEC. Vamos começar o programa de hoje ouvindo Ponte dos Espiões, trilha sonora original para o filme de Steven Spielberg, música de Thomas Newman, na performance da orquestra formada para esta gravação. Thank you. Ouvimos Ponte dos Espiões, trilha sonora original para o filme de Steven Spielberg, música de Thomas Newman, na performance da orquestra formada para esta gravação. Antena MEC Entrevista. O violoncelista Hugo Pilger e o pianista Neif Alkol se apresentam nesta quarta-feira no Espaço Guiomar Novaes, da Sala Cecília Meirelles. O recital marca o lançamento presencial do premiado álbum Cláudio Santoro, a obra integral para violoncelo e piano, no Rio de Janeiro. E é com imensa alegria que recebemos hoje aqui no Antena MEC o violoncelista Hugo Pilger para uma conversa sobre esta apresentação, que conta também com a estreia de uma peça do compositor Marcos Lucas. Seja muito bem-vindo novamente ao Antena MEC, Hugo. Sempre um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Sidney. Boa noite a todos os ouvintes. Hugo, vamos começar pelo início dessa história, desse belo álbum já premiadíssimo. Como é que surgiu a ideia de gravar o álbum Cláudio Santoro, a obra integral para violoncelo e piano? Na verdade, foi através até de um programa da Rádio MEC que eu fiz na época, Música e Músicas do Brasil, quando do lançamento do CD que eu gravei com a obra do Hernani Guiar, o Pilger interpreta Hernani Guiar. A filha do compositor Cláudio Santoro, Sônia Santoro, escutou esse programa e, através de um amigo em comum, sugeriu que eu gravasse a integral das obras do Santoro para violoncelo e piano, né? Sim. E é evidente que o convite foi mais do que... Bem aceito, né? Exatamente. Se bem que confesso e dou a minha mão à palmatória que eu não tinha noção do quão importante era a obra para violoncelo e piano do compositor Cláudio Santoro. Eu conhecia algumas peças, sim, mas depois que a gente foi atrás de todas as obras, ou seja, são 4 sonatas e 3 peças avulsas, sendo das quais 4 nunca tinham sido gravadas ainda, né? Então, eu fiquei muito surpreso, não só com a qualidade da obra, que eu já sabia que seria de extrema qualidade, mas do ineditismo dessa obra, né? E obviamente foi uma imersão muito importante que ele e eu fizemos nessa integral. Uhum. E, enfim, compramos a ideia e fomos à luta. E eu acho que foi tudo muito bem... As coisas foram acontecendo de uma forma muito interessante. Por exemplo, a sonata número 4, não tinha edição dela, e através dessa integral, o Alessandro Santoro, o outro filho do Cláudio Santoro, o compositor, do compositor Cláudio Santoro, que ele mora, o Alessandro mora em São Paulo, e aí ele teve teve estímulo, digamos assim, para fazer a editoração, a edição dessa obra, que hoje em dia, então, toda a obra do violoncelo e piano do compositor está disponível para quem quiser, enfim, adquirir as partituras. Isso acontece, né, com os principais compositores no mundo, e Santoro agora não é uma exceção. Que bom! Nos traz uma alegria por ter tido esse, digamos assim, esse outro viés também, de não só o registro fonográfico, mas também da preparação, né, da partitura, para que outros músicos possam tocá-la também. Né? Exato, exato. Para ampliar esse universo de conhecimentos a respeito da obra de Cláudio Santoro. Falando sobre, você já nos falou aí do ineditismo de algumas obras, não é, Hugo? Eu queria que você falasse do processo de levantamento do repertório do álbum. As partituras já estavam acessíveis ou foram editadas especialmente para a gravação do disco? Então, a que foi editada especialmente para a gravação do disco foi a da Sonata 4. E é uma sonata extremamente complexa, que traz inclusive uma curiosidade, porque foi um pedido do Aldo Parizon, que ele era muito amigo do Cláudio Santoro, e o Cláudio Santoro escreveu no terceiro movimento uma cadência para violoncelo solo, E eu particularmente não vi até hoje na história de todas as obras que eu já estudei, assim, nenhuma outra sonata que tenha uma cadência para violoncelo solo. Uhum. Isso geralmente acontece com concertos, mas não com sonata, né? Então essa sonata tem essa característica também, mas as outras obras sim já tinham sido editadas. No entanto, elas são muito pouco tocadas. É claro que algumas são muito complexas, uhum. mas ao mesmo tempo a beleza da música, a intensidade das obras todas compensam, digamos, todo o empenho que tu tens para levantar do ponto de vista técnico. Sim. E musical, né? E são obras realmente muito impactantes. Bom, só para o nosso ouvinte ter uma ideia da importância deste álbum do qual estamos falando, Cláudio Santoro, obra integral para violoncelo e piano, em 2021, o álbum foi indicado para o Latin Grammy na categoria Melhor Álbum Erudito e recebeu o prêmio Açorianos nas categorias Melhor Álbum Clássico, Melhor Instrumentista para Ney Fialco e Melhor Intérprete para Hugo Pilger. Hugo, como é que está a sua expectativa para o lançamento presencial deste disco, que finalmente não acontece no Espaço Guiomar Novaes, na Sala Cecília Meirelles, depois de um adiamento compulsório de mais de 2 anos, né? Exatamente. É curioso, porque nós terminamos a gravação praticamente 1 ou 2 semanas antes de acontecer o lockdown. E aí entramos, fizemos toda, digamos, a pós-produção de forma remota, né? Foi uma coisa muito, muito intensa, ao mesmo tempo a gente sem saber o que ia acontecer. Nem eu, então, tínhamos a ideia de fazermos uma espécie de um documentário contando como foi todo esse processo. E fizemos as pessoas que participaram também, como a artista que fez a capa, as fotos que foram feitas pelo Léo Versa, os nossos colegas que escreveram os textos, o técnico de som, o engenheiro de som, né? Essas pessoas foram dando entrevistas e fizemos uma espécie de um lançamento virtual, um documentário que valeu como lançamento virtual. No entanto, o lançamento presencial, apesar de tardio, né, porque como tu falaste, foi adiado pela questão da pandemia, sempre traz a expectativa da gente apresentar presencialmente, sem e mostrar, digamos assim, dar a degustação daquele disco, para percebendo, né, nas pessoas, na audiência, a recepção de obras tão emblemáticas. Por exemplo, amanhã nós tocaremos a sonata número 2, que é uma sonata muito impressionante. Tem um terceiro movimento especialmente impactante. E é uma sonata que eu não me lembro de ter visto alguém tocar isso alguma vez. Né? Nem sei se tinha sido estreado em algum momento, né? Sim. Então, nós pensamos em sonata que é muito emblemática, muito interessante. O próprio filho do Alexandre Santoro falou que é uma sonata que é dentro da produção toda do pai dele, é uma sonata que ocupa um lugar especial, porque está entre dois períodos de composição de Cláudio Santoro. E vale também lembrar que as obras, por exemplo, Segue Piano de Cláudio Santoro, abrange todo o período criativo do compositor. Então, quem tem a integral para ver um Segue Piano, ele vai ter uma noção de todas as fases criativas do compositor. Perfeito. Isso, do ponto de vista musicológico, é muito importante. Sim, sim. A gente tem uma noção da evolução e das escolhas estéticas que o compositor foi tendo durante o seu período criativo. Falando especificamente do repertório de amanhã, Hugo, você já nos adiantou aí sobre esta sonata. Teremos também a estreia de uma peça do compositor Marcos Lucas, não? Exatamente. Porque, na verdade, a história é a seguinte: nós fomos convidados para fazer, em novembro agora, uma pequena gira pelos Estados Unidos e pediram alguma obra para que tivesse alguma relação com a Semana de 22. Sim. E veio a ideia de a gente pedir para algum compositor escrever algo relativo à Semana de 22, mas que fosse inédito ao mesmo tempo, né? Porque para a gente sair um pouco das obras que geralmente são feitas, que foram apresentadas na Semana de 22, apesar de serem muito importantes, é interessante a gente também aproveitar uma data dessas para reinventar, digamos, aquela data, de alguma forma. Né? Uhum. O Marcos Lucas nos escreveu, então, uma sonata, que tem o subtítulo de Figuras de 22, 3 movimentos, O primeiro movimento é dedicado a Mário de Andrade, sobre o poema número 3. O segundo movimento é para Cília do Amaral. E o terceiro movimento é Igor Villa-Lobos, que tem algumas citações de algumas obras, inclusive da sonata número 2 para violoncelo e piano de Villa-Lobos, que foi apresentada no Teatro Municipal em 1922. Então, a obra é muito interessante e também impactante, e combina muito bem com o Santoro. Nós estamos muito felizes com essa nova obra que entra no repertório, né? Aproveitando essa efeméride daquela semana, que foi tão importante para a nossa cultura. Sem dúvida. E, então, além daqui, nós vamos levar aqui para os Estados Unidos e em janeiro para a Alemanha também, esse mesmo repertório Santoro. Marcos Lucas, aí no caso, e Toro Villa-Lobos também nessas outras viagens, né? Bom, eu ia perguntar exatamente isso, sobre novos projetos que você pudesse adiantar para os nossos ouvintes. Portanto, já temos aí uma agenda importantíssima, essa gira aí pelos Estados Unidos, depois Alemanha, não é? Algum outro projeto que você gostaria de compartilhar com nossos ouvintes, ainda para esse ano de 2022? Em julho agora, o Trio Porto Alegre, do qual o MEI também faz parte, e além do Carmen de Los Santos, vamos fazer uma pequena gira também por São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. São apresentando obras de compositores brasileiros, como o Frio, o Fato do Norte, o Pomuceno, que é uma obra muito também emblemática. E os trabalhos continuam aí com gravações. Eu tenho feito um trabalho muito interessante também com Francis Heim e a Olivia Heim, que é um show chamado Dois Franciscos, somente com música do Francis Heim. Lindo show. Chico Buarque, é muito bacana também. Enfim, nós temos que celebrar a música brasileira, porque ela é de muita qualidade e ela merece lugar ao sol o tempo inteiro. Verdade. E termos instrumentistas como você, virtuosos como você, que possam nos transportar para esse universo, é um privilégio. Portanto, um privilégio para o nosso público que terá agora assistindo lá na Sala Guiomar Novaes, na Sala Cecília Meirelles, essa apresentação com o Ney Fialco. Mas antes de dar aqui o serviço, que você faça o convite para os nossos ouvintes, queria falar, sempre é bom relembrar, não é, Hugo, sobre os ouvintes gostam de interagir com o artista, né? Você está nas redes sociais, tem canal no YouTube, não é? Sim, tem um canal no YouTube, tem Facebook, tem Instagram, e, enfim, meu site também, que é hugopilger.com. Enfim, fiquem à vontade de entrar em contato. Será um prazer. Obviamente, muitas vezes, dependendo da semana, a gente tem semanas bastante corridas, muitas vezes não dá para responder imediatamente, mas a gente vai tentando fazer o possível, né? Sim, sim. E uma coisa que é importante também para quem for amanhã, nós temos ainda, colocamos no programa, emblemática sonata também, número 1 de Johannes Brahms, que é uma obra que sempre, desde guri, quando eu comecei a estudar violoncelo, essa obra é muito boa. E amanhã a gente vai ter o prazer de apresentá-la também, junto com seus pares brasileiros, Cláudio Santoro e Marcos Lucas. Maravilha. O disco saiu fisicamente, Hugo? Sim. Então, e como é que nossos ouvintes podem adquirir o disco Cláudio Santoro, obra integral para violoncelo e piano? Bom, para quem for lá amanhã, vai estar sendo vendido, né, na entrada do concerto. E tem algumas lojas, como a Loja Clássicos de São Paulo e a Banco Letras de Porto Alegre, vende. E também, entrando em contato comigo, podem pedir que a gente, de alguma forma, a gente faz que o CD chegue ao seu destino. Perfeito. Sem dúvida. Hugo, o microfone do Antena MEC à sua disposição para convidar, portanto, nossos ouvintes a prestigiarem o concerto que você faz com o Ney Fialco amanhã no Espaço Guiomar Novaes, na nossa querida Sala Cecília Meirelles. Fique à vontade. Então, gostaria, então, mais uma vez convidá-los para esse talk que vai ser amanhã, e está sendo preparado com muito carinho. Nós estamos, obviamente, mesmo já tendo sido lançado o álbum de forma online, nós estamos com a expectativa de fazer esse lançamento presencial, porque sempre nós músicos precisamos dessa interação, né, com a audiência, porque isso nos mantém vivo também, né? E também o recital de um concerto é um ritual. Sim. Que a gente tem que preservar e a gente tem que valorizar esse ritual, e seguramente quem for amanhã vai ter, enfim, vai presenciar um momento certamente muito bonito. Estamos trabalhando para isso e estamos muito motivados e também na expectativa de que tudo corra da melhor forma possível. Não há dúvida que será um belíssimo concerto. Estamos conversando hoje com o violoncelista Hugo Pilger sobre sua apresentação no Espaço Guiomar Novaes nesta quarta-feira, junto com o pianista Leif Alco, que marca o lançamento presencial do festejadíssimo álbum Cláudio Santoro, a obra integral para violoncelo e piano. Hugo, é sempre uma alegria conversar com você. Tivemos um encontro recente, presencialmente, aqui nos estúdios da Rádio MEC, você e Turíbio, fazendo uma apresentação belíssima para os nossos ouvintes. E esteja sempre à vontade. A Rádio MEC, você sabe, é a casa dos músicos do Brasil. Sempre uma honra recebê-lo. Certamente, é sempre um prazer também participar do seu programa, viu, Cid? Muito obrigado por toda a abertura. Obrigado a você. Um grande abraço, Hugo. Um abraço para vocês, até mais. Tchau. E para acompanhar o trabalho do violoncelista Hugo Pilger, siga seus perfis nas redes sociais ou acesse o site hugopilger.com. Cláudio Santoro, a obra integral para violoncelo e piano, está disponível para audição nas plataformas digitais e também pode ser adquirido pelo site lojaclassicos.com.br ou então entrando em contato também com Hugo Pilger pelas suas redes sociais ou ainda você que vai assistir à apresentação de amanhã lá na Sala Cecília Meirelles, estará disponível para você adquirir lá na após a apresentação. E no programa da apresentação de amanhã estão a sonata número 2, como o Hugo já nos adiantou, de Cláudio Santoro, a estreia mundial da sonata para violoncelo e piano, Figuras de 22, de Marcos Lucas, e a sonata em Mi menor, opus 38, de Johannes Brahms. Portanto, um belíssimo repertório. O recital acontece nesta quarta-feira, dia 1º de junho, às 6 da tarde. Os ingressos custam entre R$10 e R$20 e podem ser adquiridos na bilheteria ou pelo site salaceciliameirelles.rj.gov.br. A Sala Cecília Meirelles fica no Largo da Lapa, número 47, e o Espaço Guiomar Novaes tem entrada lateral pela Rua Teotônio Regadas. Estamos apresentando Antena MEC. São 6h26, continuando a Antena MEC, você escuta agora Yardbird Suite, composição de Charlie Parker, na performance de Kevin Mahogany. It's hard to learn how tears can burn one's heart, but that's the way that I found out. It's too late, I guess, cause I'm in a mess. My faith is gone, why carry on this way? I thought there'd be no price on love. But I had to pay. If I could create a miracle, I'd revive your thoughts of me. But I know that it's hopeless, you could never really care. That's why I had to spare. I can't go on hoping one day we'll learn the flame in my heart, dear, before it will burn. But Thank you. hard to learn how tears can burn one's heart, but that's the way that I found out. It's too late, I guess, cause I'm in a mess. My faith is gone, why carry on this way? I thought there'd be no price on love, but I had to pay. If I could create a miracle, I'd revive your thoughts of me. But I know that it's hopeless, you could never really care. That's why I despair. I can't go on hoping one day you'll learn. The flame in my heart, dear, forever will burn. Ouvimos Yardbird Suite, composição de Charlie Parker, na performance de Kevin Mahogany. Estamos apresentando Antena MEC. E chegando agora no Antena MEC, Cátia Navarro e a coluna Momento Literário. Hoje ela leva até a sua estante a obra de mais um grande nome da literatura brasileira, Paola Torres. Confira. Momento Literário, com Cátia Navarro. Uma pernambucana radicada no Ceará é a primeira mulher a ocupar o posto de presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel em 32 anos de história da academia. Paola Torres assumiu em 2021 a cadeira cujo patrono era o poeta Manuel Monteiro e foi do músico e cordelista Moraes Moreira. Ela é professora de medicina da Universidade de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará. Descobriu o cordel ainda criança, quando na estante da casa da avó encontrou folhetos que foram da bisavó, uma portuguesa que vivia em Caruaru, lugar onde esse tipo de literatura sempre foi muito farto. O convívio com o cordel despertou a menina Paola para a cultura popular. Ela aprendeu com a mãe o que é mote e rima. Quem oferta um mote ou tema pode esperar que o outro faça uma glosa ou poesia. Junto com a mãe e a parceira Renata Arruda, criaram uma glosa que foi transformada em música gravada por Ney Matogrosso no CD Nordeste in Natura, todo de ritmos populares nordestinos. A escrita profissional de cordéis só começou para Paola Torres quando ela passou a lecionar nos cursos de medicina. Em 2010, ela viu a oportunidade de ensinar através do cordel. Em 2016, durante um pós-doutorado, o orientador a incentivou a escrever um livro autoetnográfico. A publicação foi intitulada Andei por Aí, Narrativas de uma Médica em Busca da Medicina. Paola, que é oncologista, já fez declarações em que afirma que a literatura de cordel ajuda na comunicação com os pacientes. Fica mais fácil explicar diagnósticos e tratamentos ou até como são as doenças. A riqueza das rimas e a descontração do cordel são elementos que auxiliam no diálogo. Paola Torres lançou também a obra Leucemia Sem Segredo, uma cartilha em cordel. E defende que o médico, antes de tudo, é um humanista. Então, a ocupação dela está de acordo com as artes e o desenvolvimento humano. O cordel é sua experiência com a arte literária. Com 15 cordéis e 3 livros publicados, Paola quer dar destaque a outros cordelistas, como Maria Batista das Neves, a primeira mulher a publicar um cordel em 1938. Chamava-se O Violino do Diabo ou O Valor da Honestidade. A cordelista assinou com o nome do marido, porque na época não era permitido que mulher escrevesse cordéis. Como homenagem, Paola Torres idealizou a Cordelteca, que leva o nome de Maria Batista das Neves, na Universidade de Fortaleza. A Cordelteca é hoje um centro de referência para visitas e pesquisas. Paola, como presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, tem desafios pela frente e com seus versos nos desafia a brincar com a poesia do cordel e sentir o valor dessa literatura tão nordestina, tão brasileira. Eu termino este momento literário com alguns versos de Paola em cordel. Eu agradeço aos leitores que vão ler esses meus versos, pois muitos são os processos dos quais somos condutores. Nós somos os detentores de um tipo de maestria que brota no dia a dia. Veloz como o pensamento, é perfeito o casamento da rima com a poesia. Momento Literário, com Cate Navarro. Estamos apresentando Antena MEC. Ouvimos Desafinado, composição de Tom Jobim na interpretação de Stan Getz. Estamos apresentando Antena MEC. Faltam 100 dias para o meio audiovisual de comunicação mais antigo e mais presente na vida dos brasileiros completar 100 anos. Pode até parecer que foi ontem, mas sim, estamos falando do centenário do rádio em nosso país. E para orgulhosamente homenagear a tão rica trajetória do rádio em um século de Brasil, a partir de hoje levaremos ao ar, aqui no Antena MEC, uma série de exatos 100 programas especiais. Confira o primeiro, na apresentação de Cláudia Boyunga. 100 anos de rádio no Brasil. Padre Landel de Moura. Olá, eu sou Cláudia Boyunga, sou jornalista na empresa Brasil de Comunicação e bisneta do patrono da Rádio Difusão Brasileira, Edgar Roquette Pinto. Agora, em 2022, celebraremos os 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Vamos juntos percorrer em 100 programas um pouco dessa história e de seus nomes mais representativos. Durante muitos anos, o principal marco do rádio brasileiro foi a exibição oficial de equipamentos de transmissão e recepção realizada durante a exposição do Centenário da Independência. Pesquisas e descobertas das últimas décadas lançaram luz sobre outros importantes personagens e marcos dessa história. Caso do padre Landel de Moura, inventor brasileiro, pioneiro da criação de aparelhos de transmissão de voz. Roberto Landel de Moura nasceu em Porto Alegre em 1861. Hamilton de Almeida, biógrafo do padre Landel. E logo aos 16 anos ele construiu um telefone, que não se sabe direito como era. Mas isso já prova que em 1877, um ano depois da invenção do Grambel, ele já estava ligado assim, né, com esse tipo de comunicação que ele se encarregaria depois de desenvolver e criar coisas fantásticas, né, como por ter sido inventor do rádio, ele foi precursor da televisão também, ele projetou a televisão, não construiu, mas se sabe que ele projetou. Agora, como é que ele fez tudo isso, né? Padre Landel, ele foi se tornar padre, na verdade, em Roma. Saiu de Porto Alegre, ele e o irmão, ele com 18 anos de idade, ele estudou no Colégio Pio Latino-Americano e, ao mesmo tempo, em Roma, ele frequentou a Universidade Gregoriana para fazer cursos de Física e Química. Foi isso que deu a base, né, de conhecimento necessário para que ele pudesse desenvolver o que ele desenvolveu. Numa época que o mundo estava na comunicação com fio, ele foi pioneiro na comunicação sem fio. O verdadeiro inventor do rádio é o padre Roberto Landel de Moura, e não Guglielmo Marconi. Isso porque o que o padre Landel fez foi realizar a primeira experiência pública de transmissão de voz e sons musicais à distância sem fio. Na mesma época, o aparelho do Marconi fazia transmissões de telegrafia sem fio, que eram transmissões em código Morse de sinais de ponto e traço, que depois eram codificados na estação receptora, né? Essa diferença é fundamental para estabelecer o que havia, né, entre o aparelho de um, do brasileiro, e do italiano. A experiência do padre Landel pioneira foi em 1899, e o Marconi fez a primeira transmissão sem fio de sinais em 1895, em Bolonha. Padre Landel enfrentou dificuldades dentro e fora da igreja. Dentro porque as pessoas também não concebiam, né, que um padre pudesse se dedicar à ciência. Isso também era mal visto do lado de fora da igreja, porque é bom lembrar que naquela época, nos primeiros anos da República, havia sido implantado o Estado laico e havia uma separação, né, entre o que era religião e o que era ciência. Isso acabou virando um obstáculo intransponível na carreira científica dele. Ele que acreditava que podiam conviver fé e religião. Enfim, ele enfrentou muitas dificuldades e nunca conseguiu apoio financeiro para desenvolver o rádio no Brasil. Depoimentos publicados em jornais da época atestam que o padre Roberto Landel de Moura fazia ecoar a voz humana e notas musicais pelos vales paulistanos do Alto de Santana até a recém-inaugurada Avenida Paulista, ainda no século XIX. Carregando seu sonho nos ombros, conseguiu obter em 1901 uma patente brasileira para, abre aspas, um aparelho destinado à transmissão fonética à distância, com e sem fio, através do espaço, da terra e do elemento aquoso. Este registro é a certidão de nascimento do rádio no Brasil. 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC. Estamos apresentando Antena MEC. Thank you. Ouvimos Sensível, composição de Pixinguinha, na interpretação de Léo Gandelman e Joel Nascimento. Estamos apresentando Antena MEC. Eu aproveito para agradecer a você que nos ouve aqui no Rio pela MEC FM 99,3, pela MEC AM 800 no Rio e em Brasília, agora também pela MEC FM 87,1 em Brasília. Agradeço também a você que nos ouve pelo aplicativo Rádios EBC ou ainda pelo site radios.ebc.com.br. Muito bom mesmo poder contar com sua companhia aqui no Antena MEC, viu? O projeto Música no Museu, em celebração aos seus 25 anos de existência, convida para seu próximo recital o Coro de Câmara Carioca, nesta quarta-feira, no CCBB Rio, sob a regência do maestro Anderson Alves e participação da pianista Regina Lacerda, no programa Obras de Mozart, Schubert, Tchaikovsky, Nepomuceno e Ari Barroso. A apresentação, que também integra as comemorações pelo centenário da Semana de Arte Moderna, tem entrada gratuita e acontece nesta quarta-feira, dia 1º de junho, ao 12h30, no quarto andar do CCBB Rio. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do local e o CCBB Rio fica na rua 1º de março, número 66, no centro. O Trio Capitu realiza concerto pela mostra Bossa Criativa, Arte de Toda Gente. O grupo é composto por Janaína Perotto no oboé, Sofia Secato na flauta e Ariana Mendonça no fagote. No programa, obras de Gilson Santos, Mozart, Claude Arrier, Daniela Spielmann, Noel Rosa e Chiquinha Gonzaga. Criado em 2012, o Trio Capitu é grupo residente da Academia Brasileira de Música e foi finalista do Prêmio da Música Brasileira 2016 na categoria Revelação. O recital acontece nesta quarta-feira, dia 1º de junho, às 6 da tarde, no Teatro Dulcina. O evento é gratuito ao público, com retirada de ingressos na plataforma Simpla. O teatro fica na rua Alcindo Guanabara, número 17, no centro do Rio. E assim nós vamos chegando ao final do Antena MEC desta terça-feira. Eu sou Sidney Ferreira, na apresentação do Antena MEC, que tem produção e roteiro de Marcos Leite e produção e edição de entrevistas de Samanta Ribeiro. Estagiário Gabriel Ferreira, seleção musical Cacá Santiago, coordenação de produção Adriana Ribeiro, operação de áudio Carlito Gondim e coordenação de operações de Felipe Chagas, coordenação técnica Mauro Vilas Boas e gerência da Rádio MEC de Tiago Regoto. O Antena MEC volta amanhã às 6 da tarde, mas eu volto daqui a pouquinho, depois da Voz do Brasil, às 8, para o programa Harmonia. E hoje tem também o Jazz Livre ao vivo, às 9 da noite. Eu conto com sua honrosa companhia. Nós vamos terminar o programa ouvindo Chiquinha Gonzaga, composição de Radamés Inátali, na performance de Chiquinho do Acordeon e Rafael Rabelo. Boa noite. Antena MEC. Rádio MEC. Música e conhecimento para a sua vida. Dois 100 anos de rádio no Brasil. Uma homenagem da Rádio MEC. MEC FM, ZYD 465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Ondas médias 800 kHz. Parabólica, Star One C2, 3.747 MHz. Internet, mecfm.ebc.com.br. MEC FM, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 31 de maio de 2022. Faltam 98 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Taxa de desemprego cai. E Brasil tem o maior número de pessoas com trabalho desde 2012. Gabriela Noronha. No trimestre que vai de fevereiro a abril, 96 milhões e 500 mil pessoas estavam trabalhando no país. Considerando o mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 10,3%. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Poucas horas do fim do prazo, na entrega da declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal recebe recorde de documentos. Jéssica Gonçalves. Já foram entregues 34.444.000 declarações. As declarações enviadas já superam a previsão inicial da Receita. E vamos trazer as últimas informações sobre as chuvas no Nordeste e as ações do governo federal na ajuda emergencial à população atingida em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas Alves. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Proteção e assistência imediata aos atingidos pelas chuvas. Distribuição de kits humanitários, primeiros socorros, restabelecimento de serviços essenciais, como luz e água. E reconhecimento da situação de emergência para que verbas federais cheguem até quem precisa. Ações da Defesa Civil Nacional, que está com equipes no Nordeste desde a semana passada, por conta das fortes chuvas que assolam a região. A tragédia já matou mais de 100 pessoas e atingiu milhares de famílias que precisam desse apoio imediato. E para falar sobre esse trabalho, a gente conversa hoje ao vivo pela internet com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas Alves. Boa noite, secretário.